a sinner with us here. Médicos católicos pedem a Marcelo para vetar mudança de género. Mas isto agora é assim? É médicos consoante as religiões? A seguir temos o quê? Médicos testemunhas de Jeová querem acabar com transfusões de sangue e médicos judeus querem tornar obrigatória a circuncisão? E otorrinos muçulmanos, quando nos enfiam aquela espátula de madeira na língua para ver a garganta, em vez de diga ah, exigem ao cliente que diga halamaha. Isto acaba onde? Oftalmologistas que só atendem pessoas que viram a Virgem. Bem, vamos lá ver se temos tino ou então mandei a casa um canalizador que é adorador de Mefistófeles. Eu mandava estes médicos para uma universidade onde eles se podem sentir bem e que apenas se rege pela religião católica e aproveitavam para tirar um curso que dá sempre jeito a quem pratica a medicina, que é o curso de exorcismo. Exorcismo é bom para os médicos porque se a pessoa está possuída por outra, podem cobrar por dois doentes. Neste momento, a Pontificia Universidade do Vaticano Regina Apostolorum lançou um curso para exorcistas. É este tipo de coisas em que a Igreja e a Medicina têm de apostar. Do programa do curso constam cadeiras tão importantes como a história do satanismo, nulologia do exorcizado e sociologia. É bom porque os portadores do diploma de exorcista, para além do exorcismo, podem exercer as funções de técnico de contas de segundo nível e decorador de interiores. O professor Giuseppe Ferrari, organizador do curso, afirma: o número de exorcismos definitivamente aumentou ao longo dos anos à medida que os pedidos de exorcismo aumentaram. Embora não existam estatísticas precisas, é um consenso entre o alto clero romano que o número de posses demoníacas está a aumentar nos últimos anos. Eu aposto que a culpa foi do Passos, que se fartou de chamar por ele. Do curso de exorcismo do Vaticano faz parte uma cadeira, que é como expulsar demónios com smartphone. E andávamos nós a gozar com os toinos que andavam à caça de pokémons. Eu garanto que isto é verdade, hein? Que eu não brinco com estas coisas da religião. O cardeal albanês Ernest Simoni, de 89 anos, é um exorcista de renome e experiente e ensinará aos mais de 200 inscritos no curso de exorcismo e oração da libertação da Universidade de Roma e aprovado pelo Vaticano como se performa um exorcismo por meio de smartphones. Não faço ideia como seja, mas assim de repente eu imagino que usam o Google Maps para dar com o possuído, a Uber para levar o demónio dali para fora e o Insta para mostrar as fotos da possuída desnudada. Tá bom? Pronto. Por hoje é tudo. Até amanhã, se os médicos católicos quiserem e os veterinários ateus o desejarem. Senão estamos tramados. Contra as transversais. Contra as perpendiculares. Ui, os perpendiculares. Contra. Contra. Palavras jamais serão pesadas. Palavras. Rádio Paralelo. A partir de montras desde 2016. We have a sinner with us here.